Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Thank God! Live long and prosper. Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds. Extraterrenas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 14º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, eu gostaria de retomar a série Quadrinhologia, ou o Estudo Avançado dos Quadrinhos, falando de ninguém mais, ninguém menos do que o maior ícone pop do mundo dos super-heróis de todo o planeta Terra. Sim, estou falando dele, o último filho de Krypton, o Super-Homem, ou o Superman, como alguns gostam de chamar. Vou dizer tudo o que eu sei e algumas coisas que eu aprendi sobre a origem, os poderes, fraquezas, inimigos e tudo mais que você gostaria de saber do Super-Homem daqui a pouquinho, depois da leitura de e-mails, do Curiosi Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá! Antes de ler os e-mails e os comentários do episódio 13 do Paranerdia, vamos agora a uns pequenos recadinhos. O primeiro deles, como vocês já estão sabendo, este episódio completa a trilogia de outubro. Ou seja, desde este mês, o Paranerdia agora tem 3 episódios por mês que são sempre postados no dia 10, no dia 20 e no dia 30 de cada mês, respectivamente. Lembrando que em fevereiro, obviamente, será postado no dia 28. Outro recado, caso você queira mandar informações, comentários, broncas, dicas ou qualquer outro assunto para este seu amigo Nerdmaster, o e-mail do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são bem-vindas. Você pode gravar a sua voz em qualquer aparelho de MP3, MP4, qualquer coisa desse da vida, ou usar o programa Google Talk. Outro recado ainda, Lembrem-se sempre que o Paranerdia também agora tem links para o Submarino, nos quais vocês podem comprar qualquer coisa que reverterá em uma comissãozinha maneira aqui para o seu amigo Nerdmaster. O objetivo desses links não é ganhar dinheiro, e sim tentar conseguir um servidor próprio para o Paranerdia. Quem sabe eu consigo um paranerdia.com.br. Vamos ver o que, o futuro nos reserva. Último recadinho, para aqueles entre vocês que são ouvintes do Paranerdia via feeds do iTunes, lembre-se sempre que este cast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço, por enquanto, é www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o post, comentem a respeito do episódio de hoje e vejam tudo a respeito dos links relacionados a este episódio. Bom, o primeiro e-mail que recebi para o cast sobre o episódio de House foi de Beto Campos. Ele tem 29 anos e é estudante de propaganda e marketing. Ele diz o seguinte: gostei muito do Paranerd, é uma pena que você esteja com problemas na sua internet e por isso não é possível chamar um convidado para o seu cast. Aliás, é até interessante a gente comentar que esse e-mail do Beto chegou meio atrasado, porque ele ainda é do Paranerd sobre minha vida de gamer, mas tudo bem, vou lê-lo assim mesmo. Porém, gostaria de sugerir um cast sobre os quadrinhos nos games, até mesmo porque na década de 90, os games da geração 16-bits converteram alguns títulos dos quadrinhos. A série Maximum Carnage para Super NES e Mega Drive, aqui no Brasil Carnificina, A Morte do Superman para Super NES, Batman, série animada que foi passada para as páginas de HQ em 1995, e uma versão para o Super NES que, por sinal, é um ótimo game. Tanto o game quanto a série animada. Cadillac Dinossauros, que fez tanto sucesso aqui no Brasil, também é baseado em quadrinhos. Turok para Nintendo 64 também é uma série vinda dos quadrinhos. Devido à forte influência dos quadrinhos na década de 90, um grande game que fez forte referência aos HQs chama-se Comic Zone, pois foi a primeira vez em que os quadrinhos se tornaram algo mais interativo para os leitores quando houveram várias versões para se jogar. Acredito que dará um ótimo podcast, pois será feita intertextualidade sobre games e quadrinhos. O que você acha da ideia? Bom, o Beto, eu achei a ideia fantástica, realmente é um tema que eu acho muito legal, quais os games que foram baseados em quadrinhos. Você deu aqui alguns ótimos exemplos, e sim, pode ser que eu faça um, vai ser com certeza um tema muito legal para um próximo Paranerd. Obrigado pela sugestão. O segundo e-mail, agora sim, sobre o episódio 13, é de ninguém mais, ninguém menos que o meu querido fã número 1, o Luiz Gustavo Luzerba, do Twitter. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster, parei de parafrasear você depois da bronca, né? Fazer o quê? Segue meus comentários sobre o Paranerdia 13. Poxa, que super indicação do Cine Nerd. Assiste essa semana e concordo que Tropa de Elite 2 é muito bom, mas se eu tivesse que escolher um, ainda ficaria com o primeiro. Como sempre, no Curioso Nerds, você mandando informações importantes, mas acho que todos temos pelo menos um pouquinho de hipocondria. Você acredita que eu nunca assisti nenhum episódio inteiro do House? Pois é, cheguei a assistir partes de episódio, mas agora, depois desse podcast, já me sinto obrigado a assistir todas as temporadas desde o começo. É, meu querido Luiz, então aproveite e faça o clique no link do Submarino e compre as temporadas de House. A presença do convidado Dr. Luiz, do bloco DV Dicas, foi muito importante, tanto pelo bom humor do doutor, quanto pelo fator técnico. Afinal, ter um médico para falar de House foi uma ótima pedida. Eu sempre escolho muito bem os convidados. Para os colecionadores de DVD, gostaria de indicar um vídeo que mostra uma edição exclusiva Bolsa de Sangue do seriado, que na verdade é uma edição que os produtores do seriado enviaram para os jogadores do Prêmio Emmy. Portanto, nunca esteve disponível para venda. Essa edição pode ser encontrada eventualmente no eBay, mas os preços costumam ser baixos pela raridade, claro, apesar de conter a apenas alguns episódios. O link para esse vídeo que mostra essa edição da Bolsa de Sangue do House vai estar aqui no post deste episódio do Paranerdia. Bom, fico por aqui mais uma vez agradecendo pelo excelente cast. Como sempre, fico aguardando o próximo episódio. Abraços, Luiz Gustavo Luzerba. O Luiz Gustavo, ele tem um blog chamado Tudo por Bonecos, que eu estou recomendando que vocês vejam. É um blog realmente muito interessante sobre action figures e colecionáveis. O link para o blog do Luiz vai estar, obviamente, nos links relacionados deste episódio. Outro e-mail que recebi ainda sobre o episódio do House veio de Daniel Gaspari, que no Twitter atende pela alcunha de Challenger. Ele diz o seguinte: saudações, Nerdmaster. Aqui quem vos escreve é o Daniel Gaspari, vulgo Challenger, e venho parabenizá-lo pelo cast desta fantástica série e deixar minhas considerações. House se consagrou realmente pelo mau humor característico do personagem, por ele sempre pôr em prática tudo o que sempre pensamos fazer e dizer e sempre nos mantermos quietos para o bom convívio na sociedade. Realmente, o House nos está pouco se lixando para o bom convivência com a sociedade. Sobre ele ser totalmente antiético, já teve uns 2 ou 3 episódios que ele correu o risco de perder a licença de exercer a medicina, incluindo o embate que ele criou com o policial e o fato de ser um médico viciado em remédios. Mas, para variar, a Cuddy e o Wilson sempre ocultam ou mentem a favor do House, e vale lembrar que em seu currículo ainda tem as invasões domiciliares. Realmente, quase todo episódio o House manda o pessoal da equipe dele invadir a casa do paciente em busca de problemas de saúde. Mas eu acho que essa técnica de verificar problemas na casa do paciente é algo que a lei americana permite, Daniel. Eu não tenho muita certeza a respeito disso, mas vamos lá. Quanto aos episódios, apesar de não lembrar de qual temporada, cada um pertence a uma, mas vamos lá. Quando o House resolve ter uma experiência extracorpórea e enfia uma faca na tomada para sentir a sensação de um suicida. É, realmente esse episódio foi muito louco. Quando ele sofre um acidente de moto e é internado em outro hospital e percebe que o paciente está prestes a ter seus equipamentos desligados, não está realmente com morte cerebral. Como foi citado, o acidente de ônibus e o esforço desesperado para descobrir a peça que faltava no acidente, e quando descoberto, o esforço para evitar a morte da Amber e não perder a amizade do Wilson. E não poderia deixar para trás o episódio que ele narra para uma plateia como ele perdeu parte do movimento da perna e passou a se desinteressar pelo convívio social. O Luiz não sabia o que é uma strepe? Como assim? Quando minha idade ainda possuía apenas 1 dígito, já ouvia minha avó falando dos strepes. Mas foi uma excelente participação. Uma pena que algumas vezes havia falhas no som. Realmente, o som do Lee estava muito ruim. Eu tentei dar uma amplificada no som dele, mas não deu para melhorar muito além daquele não. Aguardo um cast sobre a série de desenhos Caverna do Dragão e seus supostos finais, que nunca saberemos qual seria o verdadeiro. Pô, tá aí uma boa, mas uma excelente sugestão de episódio. Muito obrigado, Daniel. Estarei pensando com carinho neste Paranerdia sobre Caverna do Dragão. Mais um e-mail sobre a série House. Quem mandou desta vez foi meu querido amigo Abraão Lopes, o professor Abraão Lopes, do blog professorabraão.blogspot.com. Ele diz o seguinte: fala, Nerdmaster, eu nunca gostei de séries médicas, por um simples motivo: não posso ver sangue que passo mal. Meu negócio é mexer em placas e parafusos. O corpo humano, ao meu ver, deve permanecer fechadinho e sem nenhum sangue aparente. Por isso, nunca assisti House, apesar de meu irmão já ter me indicado várias vezes. Depois de ouvir o cast, acho que vou dar uma chance ao doutor. Sobre médicos famosos, gostaria de lembrar o Dr. Jack Shepard, de Lost, que nos acompanhou durante as 6 temporadas da série. Quando eu era menor, Gostava de assistir um seriado chamado Tal Pai, Tal Filho, Doug Houser MD, nos Estados Unidos, que passou no início dos anos 90. Um jovem superdotado, que era médico com apenas 16 anos de idade e comandava sua própria equipe. Não lembro muito bem como era a série, pois já vazem 20 anos, mas vou dar uma procurada na net por alguns episódios. O Abraão me mandou um link sobre a série, sobre um fato, né, sinopses da série, e esse link vai estar aqui no post do Paranerdia. Parabéns pelo programa e continue assim, mantendo o ouvinte preso até o fim, mesmo quando o tema não está entre os seus favoritos. Um abraço, professor Abraão Lopes. Como sempre, eu tenho que recomendar o podcast do professor, o BPA Cast, principalmente que nesse quarto episódio mais recente eu participei no tema Viciados em DVD. O post para este episódio estará nos links deste Paranerd. Outro e-mail que eu recebi sobre o cast de House foi de Valei Bonano, do blog / podcast Collector's Cut. Ele diz o seguinte: olá, nerd, mais um ótimo programa, com um ótimo convidado e um tema muito bom que gosto muito, apesar de nunca ter parado na terceira temporada de House. Mas espero que ano que vem eu consiga retomar a série e assistir as demais temporadas. Sobre a questão que você falou da dublagem de House, eu não costumo gostar, mas a voz colocada em House ficou realmente muito bacana. Outro exemplo de boa dublagem é a do Two and a Half Men, o Dois Homens e Meio. E já um exemplo de péssima dublagem é o The Big Bang Theory. Eu concordo plenamente com você, Marley. Teve uma coisa que me decepcionou. O nerd defendeu a beleza da Cameron e o doutor da Doutora 13, mas cadê alguém para falar da Cuddy? Ela é uma senhorita digna de muito respeito também. Como diz o nosso bom e velho doutor Tapioca do Papo de Gordo, eu comia. Então tá bom, não, realmente a Cuddy é muito bonita, realmente, mas eu prefiro deixar ela pro House. Para quem quer saber mais sobre a série, existe um excelente livro que se chama A Ciência Médica de House, no qual o autor comenta sobre as diferenças e coincidências entre o hospital do House e um hospital na vida real, além de comparar House ao Sherlock Holmes e mostrar que as doenças mostradas na série existem na vida real, apesar de muitas delas serem raríssimas. Além do mais, o livro se torna mais interessante por colocar passagens da série que remetem aos que já assistiram a cena, assim tornando o que está escrito mais fácil de ser compreendido. Tenho mais algumas coisinhas para comentar, porém este e-mail já está muito grande, então eu paro por aqui. Nerd, continue fazendo a alegria do povo com o Paranerdia. Você, em 13 programas, já conseguiu chegar à fórmula de um cast informativo sem ser chato. Enquanto outros por aí já têm mais de 50 ou 100 casts e ainda não chegaram a esse ponto. Parabéns e vida longa e próspera. Pô, valeu, Varley. Obrigado, cara. Obrigadão mesmo, hein? O último e-mail que eu recebi sobre o cast número 13 é de Simon Elessar. Ele diz o seguinte: saudações brasilienses, Nerdmaster. Enrolei para escrever e quase perco o prazo, não fosse os 10 minutos que ganhei. É, que o cara me mandou no Twitter uma mensagem dizendo: pô, eu ainda não mandei meu e-mail de House, deixa eu mandar, tá bom. Eu falei para ele: então tá, cara, tem 10 minutos para mandar, corre. Ele veio e mandou. Isso é que se chama e-mail no último tempo, mas tá bom. Eu sempre fui receoso com séries médicas. A primeira que tirou meu preconceito foi Scrubs. Realmente, é uma série muito boa. Durante muito tempo, ouvi falar de House, mas só comecei a ver quando eu já estava na quinta temporada. Assistir 2 episódios, então resolvi assistir desde o início. Resultado? Assisti as 5 temporadas em 1 mês e meio. Eu estava de férias. Assistia 4 ou 5 episódios por dia. Hoje sou um viciado. Adoro House. fiquei fãzaço do Hugh Laurie. Aliás, queria recomendar o livro que ele escreveu, O Vendedor de Armas. Parece que estou lendo um livro escrito pelo próprio House. O humor do livro é bem sarcástico, muito bom mesmo. Enfim, é isso. Foi mais um excelente episódio. Parabéns a você e ao seu excelentíssimo convidado. Um abraço. Valeu, Simon. Isso realmente foi muito gentil da sua parte. Além dos e-mails, eu também recebi alguns comentários no post do Paranerdia 13. O primeiro deles foi de Tiago Lamônica, que diz o seguinte: muito legal, ficou muito bom o cast, sempre que dá o Doc e o Nerd juntos ficam muito bom. Outro que comentou também foi o Apollo Creed, o Henrique Pérez, do Dasp Movie Maker. Muito bacana esse cast, curti pra caramba. House é uma das séries preferidas atualmente, valeu pela força. Quem também mandou um comentário foi F. Vieira Assi, que diz o seguinte: opa, muito bom o cast. Pelo que é mostrado em Grey's Anatomy, o residente é o que o Doc falou. É o que acabou de se formar e faz residência de alguns anos. Os que ficam orientando os residentes são os médicos atendentes. Além disso, o Luiz Gustavo também mandou um comentário dizendo que o cast está muito bom. E um último comentário foi de Alexander Zimmer, que ele diz o seguinte: ele parece com um vilão de desenho animado tipo Looney Tunes antigo, aquele que o Patolino é maluco. Vlap. Eu não sei o que é Vlap, mas tudo bem, deixa pra lá. Bom, recados dados, e-mails lidos, comentários lidos também. Agora vamos ao Cine Nerd e ao Curiosi Nerd. Vamos lá. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Curiosi Nerds. Para o Curiosi Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre o único elemento que pode causar dano ao nosso querido super-homem. É exatamente a kryptonita. Uma coisa interessante a se saber sobre este elemento radioativo é que, na verdade, ele não foi criado nos quadrinhos. Ela, na verdade, foi introduzida em 1943 na série de rádio do Superman, tanto como um elemento de roteiro, como para permitir que o ator que interpretava o Superman, Bud Collier, pudesse ocasionalmente descansar. Demorou até 1949 para que as histórias em quadrinhos incorporassem essa ideia, tendo como um perigo e fraqueza conveniente, como para adicionar um elemento interessante nas suas histórias. Nas histórias em quadrinhos, principalmente no universo DC antes da Crise das Infinitas Terras, existiam várias formas de kryptonita. As mais comuns eram a kryptonita verde, que simplesmente causava dores e podia levar à morte o super-homem, a kryptonita vermelha, que nos quadrinhos quadrinhos criava vários tipos de efeitos bizarros, como por exemplo fazer o Super-Homem ter dois braços extras, tornar um anão, um gigante, uma criança ou qualquer outro efeito estranho e que só duravam de 24 a 48 horas. A Kryptonita azul, que era benéfica para o Super-Homem, pois curava os efeitos das outras Kryptonitas, mas que era letal para o Bizarro. A Kryptonita rosa, que mudava a condição sexual do Super-Homem, tornava o Super-Homem de heterossexual para homossexual por pouco tempo. A Kryptonita branca, que é letal para a vida vegetal. E a Kryptonita dourada, que era um elemento isotópico radioativo raro em Krypton, que tinha o poder de remover completamente, permanentemente, os poderes do Super-Homem. Felizmente, essa Kryptonita nunca foi usada nos quadrinhos, apesar dela existir, pois seria o fim das histórias do Homem de Aço. Acredite, é verdade. Para o Cine Nerd de hoje, eu gostaria de recomendar para vocês uma coleção em DVD que já foi lançada há muito tempo aqui no Brasil, mas que por conta da época do ano em que estamos, é uma excelente escolha para a coleção. É o box com a trilogia dos filmes De Volta para o Futuro. E o porquê da data? Porque no dia 26 de outubro deste ano, comemora-se os 25 anos da primeira viagem do DeLorean, que aconteceu justamente no dia 26 de outubro de 85, no primeiro filme De Volta para o Futuro. Então, se você gosta desta série cinematográfica e ainda não possui os DVDs, compre ou aguarde mais um pouco, pois está para ser lançada a trilogia em Blu-ray. Então, você que é fã, compre o DVD ou espere pelo Blu-ray, porque eu recomendo piamente esta trilogia, que é uma das mais fantásticas do cinema mundial. Estamos de volta! Bom, falar sobre o Super-Homem ou Superman, como a galera está preferindo atualmente, é realmente uma coisa muito legal para mim, porque eu assisti, acho que a minha primeira, meu primeiro contato com o Super-Homem foram os filmes do Super-Homem com o Christopher Reeve. E, cara, eu assisti isso no cinema, foi realmente alucinante, foi uma coisa de louco mesmo. Eu nunca fui muito fã da DC. Quem ouviu o Paranerd 11, Marvel vs DC, que eu fiz com o Leandro Caracciolo, sabe disso. Mas tenho que admitir que o Azulão, o Super-Homem, é realmente o arquétipo do super-herói. Aliás, uma coisa super interessante sobre este Super-Homem, não querendo fazer trocadilho, mas já fazendo, é que o Super-Homem foi o primeiro super-herói a usar capa. Ele foi o primeiro super-herói a usar a famosa cueca por fora da calça. Isso eu não consigo nem falar sem dar risada, porque é muito ridículo. A cueca por fora da calça. E com certeza ele foi o primeiro super-herói com poderes, ou seja, o primeiro super-herói, o primeiro herói realmente com super-poderes. No Quadrinhologia que eu falei sobre o Fantasma, o Espírito que Anda, eu falei que ele foi o primeiro super-herói no sentido de ser publicado e de usar um uniforme com máscara, com tudo, mas todo mundo sabe que já ouviu esse Paranédia, o Fantasma não tem poder algum. O Super-Homem foi o primeiro com poderes, realmente um verdadeiro Super-Homem, como diz o nome dele. Como todo fã do Super-Homem deve saber, ele é a criação de Jerry Siegel e Joe Shuster, que foi criado para o fanzine Science Fiction número 3 de 1933. O personagem foi criado em 1933, porém a primeira aparição dele, na verdade, foi... A primeira aparição do Super-Homem mesmo foi na já famosa Action Comics número 1 de 1938. Essa revista, inclusive, é tão rara hoje em dia que houve um leilão dela, inclusive, para quase que o preço foi de 1,5 milhão por uma revista dessas. É realmente uma revista raríssima e muito, muito valiosa. Uma história curiosa acerca desta revista Action Comics é que um exemplar dessa revista chegou a mesmo salvar uma família americana que ia ter a sua casa hipotecada e a família ia ser despejada do imóvel. O banco, no caso... Esqueci o nome que se dá... O banco, no caso, cobrou a hipoteca do imóvel da família e ia despejar a família. O que eles fizeram, então? Começaram a empacotar todas as coisas que eles tinham na casa, porque eles já tinham perdido completamente a esperança. Não tinha outro jeito de conseguir o dinheiro da hipoteca. Eis que quando eles vão no sótão e começam a empacotar as coisas que estavam lá guardadas, eles contaram uma caixa que pertencia ao avô da família, cheia de revistas antigas, muitas delas em um estado deplorável de conservação e não custando quase nada, não valendo quase nada. Porém, entre as revistas estava a Action Comics número 1 do Super-Homem, e num estado de conservação tão bom, mas tão bom, que foi avaliada em nada menos que $250 mil. Cara, isso foi realmente, é como se o cara, a família tivesse ganhado na loteria, achar uma revista nesse estado de conservação e valendo tanto. E tá aí, o Super-Homem conseguiu inclusive salvar uma família no mundo real, olha só que barato. Bom, voltando à história do Super-Homem, a partir de 1939, o personagem Super-Homem foi publicado em diversas outras revistas, como por exemplo a New York World's Fair Comics, o World Finest Comics, All Star Comics Superman, entre vários outros. Depois disso, por volta de 1943, o Super-Homem acabou se tornando membro honorário da então famosa Sociedade da Justiça da América e passou a participar também das suas revistas. Inicialmente, Jerry Siegel e Joe Shuster queriam ser responsáveis por toda a história e a arte de todas as tiras publicadas. Entretanto, a visão de Shuster começou a deteriorar-se e o aumento das aparições do personagem implicou numa sobrecarga de trabalho. Isso fez com que Shuster estabelecesse um estúdio para ajudar na produção da arte. Embora ele insistisse em desenhar o rosto de todo o Super-Homem que o estúdio produzia. Fora do estúdio, Jack Burley começou fazendo capas e histórias em 1940. Wayne Boring, inicialmente empregado no estúdio de Shuster, começou trabalhando para DC em 42, fazendo páginas para Super-Homem e Action Comics. Uma das vantagens do Super-Homem ter sido criado na década, final da década de 30 e começo da década de 40, é que ele participou de uma coisa que ficou conhecida como a Era de Ouro dos Quadrinhos, que era justamente a era em que os super-heróis começaram a aflorar. E o Super-Homem, obviamente, foi um dos maiores representantes dessa era. Inclusive, uma coisa importante a ser informada nisso é que os poderes do Super-Homem foram bastante modificados durante a existência do herói nos quadrinhos. Vou dar aqui agora uma lista com todos os poderes que o Super-Homem já teve ou passou a ter durante a sua existência. A suposta origem dos poderes do Super-Homem é o Sol Amarelo da Terra. Em Krypton, planeta natal do Super-Homem, o astro é vermelho e essa diferença de frequência eletromagnética entre ambos os astros faria com que, de alguma forma, as células do Super-Homem fossem carregadas como verdadeiras baterias vivas. A quantidade e nível de poderes do Super-Homem tem flutuado consideravelmente em seus mais de 60 anos de existência. Mas em todas as versões sempre foram presentes alguns poderes básicos, que seriam, no caso, a super-força, a super-velocidade, na qual o Super-Homem só perde em velocidade para o Flash, invulnerabilidade a toda e qualquer forma de poder, menos, obviamente, a Kryptonita, e o poder de voo, que foi criado depois de 1948. Antes disso, o Super-Homem apenas saltava muito alto, se é que se pode dizer isso. Bom, os poderes através da encarnação do herói. Tivemos a chamada visão de calor, que é uma visão em que o Super-Homem podia derreter coisas através de uma concentração ocular, vamos assim dizer. Ele emitia um feixe de raios vermelhos que podia derreter tudo. Alguns, inclusive, consideravam esta visão como uma espécie de visão de raio laser. Ele também já teve ou ainda tem visão telescópica, visão térmica para ver padrões de cor, não confunda com a visão de calor, que é o raio que ele emite pelos olhos, visão microscópica, super audição, super fôlego, que inclusive permite a ele dar sopros gelados, voo, resistência a venenos e radiação, regeneração, super inteligência, memória fotográfica, suspensão dos sentidos. Ele pode ter ele faz uma espécie de meditação que dá até a impressão de que ele morreu, e uma certa imortalidade. Segundo algumas sagas, como por exemplo O Reino do Amanhã e DC 1 Milhão, o Super-Homem é realmente mortal. A regeneração de tecidos causada pela radiação do Sol Amarelo no corpo do Super-Homem dá a ele um alto grau de imortalidade. Poderes que foram banidos do Super-Homem depois da Crise das Infinitas Terras. Um raio psicocinético, que o Super-Homem tinha um poder com ele, levantava a mão, apontava a mão para uma certa pessoa, e ele podia mover essa pessoa, esse objeto, através dessa mão. Esse poder, inclusive, é mostrado no filme do Super-Homem, no filme 2, né, o Superman Parte 2, pelo General Zod, que ele levanta, inclusive, carros de polícia e outras coisas usando este poder que foi banido das histórias em quadrinhos. Imagens múltiplas. Um efeito que permitia ao Super-Homem criar várias imagens dele no lugar onde ele estava, como se fosse uma espécie de clone, mas na verdade essas imagens eram só imagens ilusórias, holográficas. Novamente, falando do filme do Super-Homem Parte 2, esse poder das imagens ilusórias é usado dentro da Fortaleza da Solidão para o Super-Homem enganar os criminosos da Zona Fantasma. Raio reestruturador da matéria. O Super-Homem usou esse poder no filme 4, Em Busca da Paz. Quando o Homem Nuclear destruiu a Muralha da China, o Super-Homem emitiu um raio ótico que reconstruiu toda a parte destruída. Na verdade, esse poder só existiu no filme. Superventriloquismo. O Superman só tinha esse poder nos quadrinhos pré-crise. Ele podia projetar a sua voz a grandes distâncias. Certa vez, quando ele trabalhava no jornal televisivo SGT Notícias, ele hipnotizou Steve Lombardi a fim de que ele pensasse ser Clark Kent, também disfarçou-o de Clark. Depois ele partiu para a luta contra Salomão Grande e, ao mesmo tempo que ele usava o superventriloquismo para falar as notícias enquanto lutava, de modo que a sua voz fosse projetada no estúdio e fosse transmitida em cadeia nacional. Hipnotismo. Nos quadrinhos pré-crise, os óculos do Superman tinham propriedades hipnóticas. As pessoas que vissem ele de óculos enxergavam uma pessoa bem mais acabada do que ele como Superman. A ilusão também aparecia em fotos e filmagens. Essa era a explicação pré-crise para o fato dele poder se disfarçar com um mero par de óculos. A resposta era: não era um mero par de óculos. Na verdade, Clark teria ainda na adolescência confeccionado lentes com vidros kryptonianos retirados da espaçonave que ele trouxe para a Terra, pois, em determinado momento de sua vida, quando precisou usar a visão de calor usando óculos comuns, estes derreteram. Super-Homem na pós-crise. Quando o Super-Homem foi revisado por John Byrne, logo após a Crise das Infinitas Terras, foi decidido estabelecer restrições às suas habilidades. Foi estabelecido isto para facilitar o trabalho dos escritores de criar desafios interessantes ao super-herói. Afinal de contas, antes da Crise das Infinitas Terras, o Super-Homem tinha uns poderes praticamente divinos. Era quase impossível conseguir um desafio à altura para o Homem de Aço. E para eliminar ou reduzir aqueles poderes que tinham se tornado muito sensacionais ou inacreditáveis para o público moderno, a ênfase foi dada na energia do Sol Amarelo como fonte dos poderes do personagem. A história da origem do Super-Homem foi alterada para que seus poderes desenvolvessem-se gradualmente conforme seu corpo absorvia a energia do Sol Amarelo. E histórias como A Noite Final mostravam o personagem perdendo gradualmente seus poderes quando privados da energia solar. Quando as reservas de energia solar do Super-Homem esgotavam-se, como em Crise Infinita ou a morte do Super-Homem, ele requeriria um período extra sob a luz solar ou algum tipo de equipamento solar artificial para recuperar suas habilidades. Tem-se visto o Super-Homem usando um traje chamado roupa solar em casos de extrema necessidade. Um exemplo do uso é no filme animado Doomsday, ou Juízo Final, de 2007, onde para enfrentar seu clone, ele usa o traje preto e prateado, que aumenta os poderes dele. A força do Superman foi reduzida a ponto que ele podia ainda mover tremendas quantidades, mas o personagem estava distante de ter a habilidade de mover planetas. Sua velocidade também foi reduzida, então ele não podia ultrapassar a velocidade da luz. Então, mantinha a capacidade de sobreviver a uma explosão nuclear. Outros eventos podiam enfraquecê-lo severamente. Poderes de visão, resistência e respiração foram reduzidos de modo parecido, e o personagem também mostrava necessidade de máscaras de oxigênio para viagens prolongadas no espaço ou submarinas. Sua habilidade mental também foi encurtada ao ponto em que humanos inteligentes como Lex Luthor ou Batman podem possivelmente superá-lo. O poder de ventriloquismo e hipnotismo nunca foram usados neste período, mesmo que nunca foi estabelecido que eles tenham sido eliminados. Uma tentativa de tentar explicar a habilidade de voo do Super-Homem com muitos objetos foi a introdução da telecinese tátil. Objetos que o Super-Homem tocasse eram envolvidos por um campo telecinético invisível que permitia a ele movê-los com sua força de vontade. A habilidade também explica a capacidade de voo do Super-Homem. Este poder foi o único originalmente duplicado pelo clone Superboy, permitindo-lhe emular a força, velocidade e capacidade de voo, mas não os seus poderes sensoriais. Com o tempo, Superboy, ou Connell, como ele veio a ser conhecido, iriam eventualmente desenvolver o mesmo tipo de poderes que o original. Agora, nem só de poderes vive o Super-Homem. O Superman também tem as suas fraquezas. A principal delas, e conhecida de todo o público, é a famosa Kryptonita. As pedras minerais provenientes da explosão do planeta natal Krypton do Superman, elas possuem propriedades radioativas que drenam completamente os poderes e envenenam o Super-Homem. Conforme vocês, inclusive, já ouviram no Curioso Nerd, existiam vários tipos de Kryptonita. O que não se sabia nessa época, ou foi recentemente adicionado à cronologia dos quadrinhos, é que a Kryptonita também afeta os humanos. Só que a longo prazo, o próprio Lex Luthor sofreu envenenamento radioativo por Kryptonita devido a um anel de Kryptonita que ele vivia carregando com ele e que fazia com que o Super-Homem nunca encostasse nele, vamos assim dizer. Porém, o Superman também tem outros tipos de fraquezas. Por exemplo, como os poderes dele advêm de um sol amarelo, se ele for a um sistema solar ou um sistema planetário, melhor dizendo, com um sol laranja ou vermelho, os poderes podem ser reduzidos pela metade num sistema de sol laranja ou até mesmo sumirem no sistema de sol vermelho, pois o sol vermelho não tem força suficiente para abastecer as células do corpo do Superman. Uma outra fraqueza muito estabelecida e bastante utilizada do Super-Homem é a magia. Como no planeta Krypton ele era um planeta absolutamente tecnológico, não havia nenhum indício do uso de magias, encantamentos ou algo do gênero. Por isso, o Super-Homem é totalmente vulnerável a esse tipo de feitiçarias. Os personagens de apoio do gibi do Super-Homem. Uma coisa curiosa é que muitos dos fãs do Homem de Aço consideram que Clark Kent, a identidade secreta do Super-Homem, é um personagem coadjuvante. Afinal de contas, em várias oportunidades, o Super-Homem e o Clark Kent apareceram juntos, principalmente em casos como o da Lois Lane querer saber se o Super-Homem era o Clark Kent e, através dos mais diferentes tipos de estratagemas, o Homem de Aço fazia com que Lois pudesse ver ao mesmo tempo o Super-Homem e o Clark Kent. Existem várias histórias onde isso ocorre. Falando nela, Lois Lane, ou aqui no Brasil durante muito tempo Miriam Lane, sim, meus queridos, Lois Lane, a famosa repórter do Planeta Diário, durante muito tempo, até o início da década de 80, era chamada de Miriam Lane. Inclusive, muitas pessoas ainda hoje confundem os nomes Lois Lane e Miriam Lane por causa disso. Bom, Lois Lane, todo mundo sabe, repórter do Planeta Diário, principal rival e concorrente recente das reportagens do Clark Kent, que mais recentemente descobriu que Clark é, na verdade, o Super-Homem e acabou casando-se com ele. Hoje em dia, a senhora Kent é a feliz esposinha do Homem de Aço. Outros personagens secundários também muito importantes, temos o repórter fotográfico Jimmy Olsen, bastante conhecido, amigo do Super-Homem durante muito tempo, uma espécie de sidekick ou parceirinho de herói, na época em que o Olsen era mais jovenzinho. Perry Wright, o editor-chefe do Planeta Diário, também é um grande personagem secundário. Vale a pena comentar, claro, Jonathan Abraham Kent e Martha Kent, os pais adotivos do nosso super-herói, além de Peter Ross, um amigo de infância da época que o Clark ainda morava em Pequenópolis ou Smallville. Uma coisa curiosa a respeito de personagens secundários dos quadrinhos do Super-Homem é que muitos deles são nomes aliterados, ou seja, nomes que começam o nome e o sobrenome com a mesma inicial. E a maioria deles, as iniciais são LL, por exemplo, Lex Luthor, Lois Lane, Lana Lang, Lucy Lane, além de uma sereia que já foi namorada de infância do Super-Homem, chamada Lori Lemaris. A galeria de vilões do Super-Homem. O Super-Homem no universo DC é um dos heróis com a galeria de vilões mais completa que existe. Só perde, obviamente, para a galeria de vilões do Batman, que é muito mais caprichada. Porém, há alguns vilões que são clássicos das histórias em quadrinhos, como, por exemplo, Lex Luthor, o mais brilhante cientista e possivelmente o homem mais inteligente do planeta Terra e arquirrival do nosso herói de aço. O Lex Luthor, como todo mundo sabe, é um ser humano normal, não tem nenhum tipo de superpoder, a não ser o seu vasto intelecto e sua sede de poder inigualável. Ele sempre foi considerado um vilão da maior estirpe e temido por todo tipo de vilão que existe por aí, mesmo não tendo nenhum poder. Outros vilões também bastante interessantes, temos o Sr. Mitsplik, um duende mágico da quinta dimensão, que na verdade não é que eu possa se considerar ele um vilão, porque o Sr. Mitsplik não tem nenhum intuito de dominar o mundo ou machucar as pessoas, muito pelo contrário, a única coisa que ele quer é tirar onda, fazer uma graça com a cara do Super-Homem. Porém, ao fazer isso, ele, claro, cria muitas confusões, problemas e acaba tornando a vida do Super-Homem um inferno. Nas primeiras versões do Sr. Mitsplik, fazê-lo voltar à quinta dimensão bastava você fazê-lo ler o seu nome ao contrário. Porém, com a reformulação das histórias graças à crise das Infinitas Terras, John Byrne trouxe um tipo diferente de Mitsplik, que ele inventava uma nova regra cada vez que ele vinha para a Terra, para não ficar sempre nessa mesma baboseira de falar o nome ao contrário. Uma das histórias mais clássicas envolvendo o Sr. Mitsplik é a famosa corrida ao redor do mundo entre o Super-Homem e o Flash para saber quem é o homem mais rápido do mundo. Corrida essa que foi ganha pelo Flash e sem saber, era somente a vitória do Flash que poderia fazer com que o Sr. Mitsplik voltasse para a quinta dimensão. Uma outra história também muito boa do Sr. Mitsplik é uma na qual o Coringa, inimigo do Batman, engana Mitsplik e rouba-lhe todos os poderes, tornando-se assim o Imperador Coringa. Foi um arco de duas histórias em duas edições da revista do Super-Homem, que se vocês puderem procurar para achar e ver, é realmente uma história muito, muito louca. Outros inimigos fantásticos do Super-Homem, temos Metalo, o Homem de Metal, um criminoso chamado John Corby, que após sofrer um acidente de carro, foi resgatado pelo cientista Dr. Emmett Vale, que criou para ele um corpo de uma liga especial de metal e que era impulsionado por uma pedra de kriptonita. Metalo, portanto, é um cérebro de um homem dentro de um corpo de metal, ou seja, um ciborgue. Outros vilões bastante característicos da galeria de vilões do Super-Homem, nós temos o Parasita, um ser biológico criado através de experiências de laboratório que tem como estranho poder sugar a energia vital e os poderes de quem ele quer que ele toque. O Parasita, inclusive, por várias vezes já drenou os poderes do Super-Homem, ficando inclusive com esses poderes e criando grandes desafios para o Homem de Aço. Outros vilões também bastante conhecidos, temos o Homem dos Brinquedos, ou Toy Man, Apocalipse, o terrível monstro kryptoniano que acabou gerando a morte do Super-Homem. Temos também o Super Cyborg, um cientista chamado Hank Shaw, que teve um acidente com uma nave espacial em que ele e a sua família ganharam estranhos poderes. Qualquer semelhança com o Quarteto Fantástico não é uma mera coincidência. Brainiac, o brilhante cientista do planeta Colu, chamado Vildox, que na verdade era um ser alienígena muito violento e com poderes mentais fabulosos. Bizarro, o clone defeituoso do Super-Homem, que é uma cópia justamente ao contrário do Superman. Ele tem visão de gelo e sopro de fogo, fala tudo ao contrário, pensa de forma contrária. Para ele, amor é ódio, ódio é amor, e etc, etc. E é claro, o vilão favorito do meu querido amigo Leandro Caracciolo, Darkseid, o criminoso destruidor de planetas que comanda com punhos de ferro o planeta Apocalipse. Esse é vilão para dar para mais de metro. Super-Homem em outros meios sem ser o gibi. Entre 1941 e 1942, Super-Homem teve 17 desenhos animados de curta-metragem feitos para o cinema pelos estúdios Max Fleischer. Foi o primeiro super-herói adaptado para este meio. Entre 1948 e 1950, Super-Homem estreou dois seriados para o cinema interpretados pelo ator Kirk Allen. Em 1951, George Reeves estrelou ao lado de Phyllis Coates o primeiro longa-metragem do Homem de Aço, Superman and the Mole Man, estreado em 23 de novembro de 51, junto com a primeira temporada do seriado de TV. Entre 23 de novembro de 51 e 28 de abril de 58, portanto, seis temporadas, George Reeves estrelou 104 episódios para a televisão, que só terminou com a morte do próprio Reeves. George estrelou em seis temporadas originais para a TV do seriado As Aventuras do Super-Homem. Entre 1966 e 1969, o Superman teve seu próprio desenho animado desenhado pela Filmation, As Novas Aventuras do Super-Homem. Entre 1973 e 1974, o desenho animado Super Amigos mostrava o Super-Homem como membro efetivo do grupo. Em 1978, foi lançado Superman, o filme, estrelado por Christopher Reeve, considerado por muitos fãs o Super-Homem definitivo, e dirigido por Richard Donner. Fez muito sucesso e teve quatro continuações: Superman 2 em 1980, Superman 3 em 1983, Superman 4 em 1987 e Superman O Retorno em 2006, estrelado por Brandon Routh e dirigido por Bryan Singer. Aquele fiasco. Em 1987, a Ruby Spears produziu uma série de 13 desenhos animados para a televisão chamados Super-Homem. Superboy, a série live action exibida de 1988 a 1992 nos Estados Unidos, mostrava Superman como Superboy, o que não condizia mais com a realidade dos quadrinhos. Aquele era o Superboy pré-crise. Entre 1993 e 1996, a série live-action Lois e Clark, As Novas Aventuras do Super-Homem, traziam Dean Cain e Terry Hatcher nos papéis do Superman e Lois Lane. Aliás, eu adorava de paixão essa série, porque ela focava mais as histórias no cotidiano da Lois e do Clark, ao invés dos poderes e das confusões criadas pelo próprio Superman. Era uma série muito divertida e eu adorava ela realmente. O desenho Superman The Animated Series foi criado pela Warner Bros. Entre 1996 e no ano 2000. Em 2001 foi lançado o seriado Smallville, As Novas Aventuras do Superboy, que conta a adolescência do Clark, interpretado por Tom Welling. Atualmente já está na sua 10ª temporada, mas sinceramente eu só assisti a primeira e a segunda, na terceira eu já estava de saco cheio desse seriado. Nos games, Super-Homem participou de diversos jogos desde 1978 até agora 2008, ou seja, temos mais de 30 anos de jogos do Super-Homem. O primeiro de todos foi o jogo Superman para o Atari 2600, considerado por muitos um dos melhores jogos de Atari que existem, e a carreira do Super-Homem passou por diversas plataformas, incluindo o famigerado e maldiçoado Superman 64 para Nintendo 64, considerado por todos o pior jogo de Super-Homem da história do universo, e vários outros jogos em várias outras franquias, só com Super-Homem ou com Super-Homem junto com seus amigos da Liga da Justiça. Inclusive um mais recente, que é Mortal Kombat versus Liga da Justiça, ou seja, um crossover entre os guerreiros do Mortal Kombat e os super-heróis da DC. Uma verdadeira galhofa, se vocês querem a minha opinião. Com isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha conseguido feito mais um bom Paranerdia, com bastante informação útil e inútil para vocês, queridos ouvintes. E agora só posso dizer uma coisa. Para o alto e avante... Opa, peraí, não. Isso aí não. É vida longa e próspera. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with a baby.